nome dele é Maionicedes. Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer e conseguiu me perder logo pra você. Sabia que não ia me escutar. Que sorte a minha te ver. Você fechou seus olhos, acordou e se fez de mudo. E acordou em desespero e naufragou com seus próprios. Só vocês, só vocês, só vocês, vai, vai! Mesmo que você falou, estão dizendo por aí. Vai com calma, espera. O que foi mesmo que Neto falou? Você foi a melhor coisa que eu nunca tive, portanto não me iludo. E obrigado por estragar tudo. Portão. Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e acordou em desespero e naufragou com seus próprios erros. E o que? Tão dizendo por aí. Vai com calma, espera aí. O que foi mesmo que você falou? Tão dizendo por aí. Que nunca se esquece um amor. Com calma, espera aí. O que foi mesmo que você falou? Você foi a melhor coisa que eu nunca tive, portanto não me iludo.